todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Bom Dia Antena Web. Edição para quarta-feira, dia 20. 20. Eu sou sempre com os 20, não sei porquê. É sério que não sei porquê, mas enfim. Dia 6 de abril de 2016. Já cá estamos para mais uma edição do nosso programa, que dá pelo nome de Bom Dia Antena Web. É o retomar normal das nossas emissões. Muita alegria, muita energia. As nossas rádios todas em atividade. Bom, a Antena Best ainda não está certo, mas as demais rádios estão em atividade. Aliás, a Antena Best, ela está até está. A questão é que a Antena Best, bom, tem agora então esta questão aqui do Music Pop, que vai iniciar hoje um bocadinho mais tarde. Esperamos que ela ainda possa iniciar aqui no streaming. Mas o que é certo é que vamos então hoje ter aqui muita animação no nosso Rádio Alegria. E desde já quero lançar-vos a primeira música desta edição de quarta-feira. É de Duke, chama-se The Portrait. E é ela que vai abrir a edição de hoje do nosso programa, que dá pelo nome de... Exatamente. Bom dia, Antena Web. Hoje, quarta-feira, mais frio. Vamos lá! But Gloria, just to have a simple portrait, you make it big demand and won't cooperate. There's a lovely space by the fireplace, I could hang it there. But if she declares you give two of them and I want it there, my girl, she say hang it, bang it, nail it, wail it, strike it, I like it. This portrait delicate, I've heard it before. Though you are affectionate, it won't help at all. You continuously use diplomacy just to help you wait. She say I am disappear, just simply say that I want it day by day. She say give me the center, put it, bang it, hang it, nail it, wail it, strike it, I like it. Oh God, oh God, oh God. E já cá estamos, ouvintes, depois desta música de Duke, chama-se The Portrait, e abriu esta edição do nosso programa. Uma edição na qual vamos ter também vários motivos de interesse. Por exemplo, eu estava aqui a ver, por exemplo, vamos ter a nossa rubrica O Minuto de Saúde, vamos ter aqui a dos Astros, vamos ter a rubrica Poetas, e claro também uma música. Já não vamos ter, é verdade, aquela rubrica do boletim trilógico, nem do resumo de imprensa, mas vamos ter sim muita música e claro também ela muita animação, sempre, porque é para isso mesmo que eu estou aqui, para deixar com um sorriso. E hoje quero mandar um abraço especial para o Armando Oliveira. O Armando Oliveira que pediu uma música porque hoje faz 53 anos. O Armando que nos ouve de Coimbra e mandou uma mensagem para carlosbonaparte@antenaweb.info. E vai mesmo em cheio, porque nem era para haver... Aliás, era para haver emissão hoje, mas depois com tantos imprevistos, até confesso que fiquei na dúvida. Ele pediu uma música que lhe faz lembrar, diz ele, outros tempos. You'll never walk alone. Nunca caminharás sozinho. Esta música, ele diz que era uma das músicas que eu via, que eu já não vi há muito tempo, e que depois começou a ouvir aqui na Antena Web, e por isso pediu também para ouvir mais uma vez. Bom, o João Marques vai trazer-nos o seu Minuto de Saúde, depois o pedido do Armando... Olha, fugiu-me aqui o nome. Do Armando, pronto. Peço desculpa, eu tinha aqui o apelido na minha cabeça, acabei agora mesmo de ver o e-mail, depois surgiu-me então aqui o... Bom... O pedido do Armando, que faz 53 anos, é de Coimbra. You'll Never Walk Alone, música do Jerry and the Pacemakers. E eu vou juntar a esta música uma outra música que neste caso dá pelo nome de Puisque Tu Pars. A música Puisque Tu Pars é de Jean-Jacques Goldman, que é um nome que é bem conhecido da música francesa. E então eu vou trazer este tema para os nossos ouvintes, também trazer para finalizar uma outra música que eu gosto muito, de Serge Lama, e que... Ok, não era La Vie Lilas. Eu queria aquela do Café de Tabac, mas não encontro. Então vai ser La Vie Lilas nesta edição do nosso Bom Dia Antena Web, quando são 11 horas 17 minutos. Para já, e sem mais delongas, vamos então ao Minuto Saúde com o João Marques. Bem-vindos ao Minuto Saúde. O Minuto Saúde foi falar com o professor Daniel Serrão. Professor Daniel Serrão, o que é ética médica? É uma pergunta muito interessante, mas vou responder de uma forma muito sucinta. Nós podemos dizer que ética em geral é a capacidade dos seres humanos, ou da inteligência humana, ou do cérebro humano, se quiser, que permite aos seres humanos tomarem decisões após ponderação adequada de valores. Muito bem, a ética médica é aquilo que faz com que os médicos, ao tomarem as suas decisões, não as possam tomar com critério apenas científico, mas tenham também de considerar os outros valores humanos. Portanto, desde que o médico atenda a esses valores humanos, à dignidade da pessoa humana, ao respeito pela autonomia das pessoas, a sua prática profissional é uma prática tecnicamente correta, tem de ser, e eticamente igualmente aceitável. Acompanhe este projeto em www.minutosaude.pt. When you walk through a storm, hold your head up high. the end of the storm, there's a golden sky and the sweet silver song. Thank you. des douleurs qui ne pleurent qu'à l'intérieur, puisque ta maison aujourd'hui c'est l'horizon. Dans ton exil, essaie d'apprendre à revenir, mais pas trop tard. Volta depois deste tema. Música chama-se... Música chama-se... Olha, fugiu-me aqui. É do Jean-Jacques Goldman. Por isso que tu pago. Ainda temos para ouvir La Viridas de Serge Lama. Depois, mais lá para a frente, vamos também ficar com a música de... Mais uma música que vamos aqui ouvir, que é o nome de Overjoyed, e é de Celine Dion com Stevie Wonder. Depois vamos ter tempo para a nossa Guia dos Astros, também para a rubrica Poetas. Enfim, tempo para muita coisa nesta edição do Bom Dia Antena Web para quarta-feira, dia 6 de abril de 2016. Serge Lama, La Villas. Dessous l'arbre, une robe bleue. À côté, une robe rouge. Sous un ciel d'hiver, entre gris et vert, qui nuage et qui pleure à moitié. Derrière l'arbre, un bout d'horizon. Au lointain, pas même une église, juste une maison. Est-ce leur maison ou bien celle des moutons? C'est la villa faite de métamorphose. C'est la villa quand il me manque quelque chose dans cette villa. Où tu n'es pas là, et que pour être moins triste, je détaille la peinture de l'artiste. Et ma chambre devient le tableau sous mes pieds. La campagne humide est comme un tapis de terre et de pluie. Tout à l'heure, elles vont s'y allonger pour mêler robes rouges et bleues dans le lac. D'un amour sans ride pour se consoler d'être abandonné par leur petit fiancé. C'est la villa faite de toutes ces choses. C'est la vie. Manque quelque chose dans cette villa où tu n'es pas là, où je reste seul en piste. C'est ma villa, moitié bleue et moitié rose. C'est ma villa quand il me manque quelque chose dans cette villa. Tu n'es pas là, et que pour être moins triste, je retouche la peinture de l'artiste. Of you have been dreaming. from too far away. But you do say come like some other day. You know you don't believe that they do come true. Or did my dreams come true when I looked at you? Maybe too, if you would believe, if you might be overjoyed. Estamos de volta. Hoje o nosso guia dos astros vai regressar um bocadinho mais tarde. Vai estar ali um bocadinho mais tarde, mas vai estar toda ela na segunda hora do nosso programa. Vamos ter para já a rubrica Acordo Ortográfico e vamos depois a mais dois temas. A rubrica Acordo Ortográfico, que hoje nos traz mais um dado importante sobre a mudança, enfim, do novo Acordo Ortográfico, né, basicamente. E depois temos aqui mais dois temas, e são eles em português. É verdade, dois temas em português que hoje ainda não tivemos e que eu espero que os ouvintes gostem, que vocês gostem. Vamos ficar com Dialetos de Ternura, depois do Acordo Ortográfico. Vamos ficar com Dialetos de Ternura, tem a ver. E depois vamos ficar com De Madrugada Tu e Eu, dos Chutos e Pontapés. Para já, pela Rádio Câmara, o Acordo Ortográfico. Já está em vigor o novo Acordo Ortográfico. Os verbos terminados em guar, quar e quir, como aguar, averiguar, desaguar, enxaguar e delinquir, admitem duas pronúncias em algumas formas dos presentes do indicativo e do subjuntivo e também do imperativo. Se forem pronunciadas com a ou i tônicos, essas formas devem ser acentuadas. Exemplos: verbo enxaguar, enxago. Verbo delinquir, delinco. Se forem pronunciadas com o tônico, essas formas deixam de ser acentuadas. Exemplo, enxágua, delinco. Essa é a única exceção em que o acordo modifica a língua falada. Rádio Câmara, a rádio da cidadania. E lavamos para o chuveiro. Ela flui com a água. Lava-me a cabeça, a alma e qualquer resto de mágoa. Diz que o meu amor lhe dá um certo calor na barriga. E que eu sei que quero ser para sempre aquele nigga que lhe mete a rir. Chutos e pontapés, conto também. Música de arte de ternura, como poderão perceber, não está nas melhores condições. Mas, bom, se fosse em outros tempos, gostaria. Aqui para esta, para este programa especificamente com o qual transmitimos, é que não. Bom, mas enfim, vamos depois ficar com Vida de Marinheiro dos Sitiados. Para já, Madrugada Tu e Eu, dos Chutos e Pontapés. Deixa-me cuidar de ti, uma carícia sem fim. Ainda é de madrugada. Chega-te ao pé de mim, lembra-te que eu estou aqui e tu gostas de ser mimada. Nós andamos às avessas, mas os corpos pedem messas e eu sei que tu estás acordada. E a carne pede e o sangue aquece e o amor, esse não acontece. Vou tentar outra vez esquecer todos os porquês desta história mal contada. Uma carícia sem fim, deixa-me cuidar de ti. Tu gostas de ser amada e a carne pediu e o sangue aqueceu e o amor, esse aconteceu. Do céu, e o que foi que nos deu? porta de Lisboa, beber e a cantar. Conheci um marinheiro de quem te vou falar. Valente marinheiro, nascido e noite tempestade. Herança uma garrafa que deixou cada cidade. Fascina do aguardente, nem o deixou pensar. Escolheu ser marinheiro mesmo sabendo enjoar. E assim foi navegando pelos lados do Salgueiro. Pois tenta uma garrafa, nunca mais se perde o pé. Esta vida de marinheiro está na mão de mim. Rapa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-ra. Esta vida de marinheiro está na mão de mim. Porto, a ver de mar em mar. Há quem procure para mim fortuna, eu procuro naufragar. Se lhe for é para toque, só para que alguém cantar. Pensei que a tua voz não pudesse animar. Esta vida de marinheiro está lá na mão de mim. Rapa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-ra. Esta vida de marinheiro está lá na mão de mim. Navego de porto em porto, navego de bar em bar. Há quem procure fama e fortuna, eu procuro naufragar. Telefonei para Tóquio, só para te ouvir cantar. Pensei que a tua voz me pudesse animar. Telefonei para Tóquio, só para te ouvir cantar. Pensei que a tua voz... É música dos fugiu-me aqui o nome dos respectivos. Olha, dos sitiados. Música chama-se Vida de Marinheiro, do saudoso João Aguardela. É verdade, saudades deste nome, desta música, aliás, desta voz, que cantou muitas músicas e que nos fez sorrir bastante. Agora, duas músicas que eu gosto sempre de ouvir em sequência: Zumba na Caneca, de Tanisha, e depois os Zona 5 com Levanta o Vestido, quando já são 11 horas 51 minutos. Está o Robro ao nosso Antena Web. Se acessar www.antenaweb.info, vai, por exemplo, ouvir daqui a um bocadinho, às 12 horas, a Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Também ainda a decorrer o Clinton Aguiar no Canal 1. Também ainda a ouvirmos o... agora já o Tango Podcast, não é? Na Antena Internacional. Enfim, há muito para ouvir nestas edições do nosso... Nestas emissões aqui na Rádio Antena Web, no Grupo Antena Web. E eu também conto convosco, como é lógico, para mais uma edição, um bom dia, não é? Às 13 não há... Bem, há programação, há as rapidinhas na brasa, depois há aqui uma pequena pausa, mas claro que as outras rádios continuam em atividade ao máximo. Por exemplo, daqui a pouco vai começar também o Verdades que Libertam,

14 horas 2 minutos. A rubrica Poetas desta edição de quarta-feira. Vamos ter aqui a rubrica Poetas hoje. Primeiro, que a Guia dos Astros, que informo que já está a caminho. Já tivemos um minuto de saúde, já tivemos aqui o bom dia. Já tivemos aqui dos Astros, já tivemos um minuto de saúde, já temos o acordo ortográfico. Vamos ter agora então aqui o nosso. Portanto, o nosso rubrica Poetas. Como sempre, com o Luís Gaspar. Alguém que sabe declamar como ninguém. Os poemas, sejam eles quais forem. Eu há um que ainda ontem estava aqui a ouvir o poema da Joana Wells, a Menina. Eu dava vontade de rir quando ouço o... E o lobo papou-me. Uma coisa muito natural. Pois é, mas a rubrica Poetas é algo bastante, bastante sério. E portanto nós vamos aqui tratá-la com essa seriedade. Vamos ficar então com a rubrica Poetas do Luís Gaspar, que hoje não traz a Joana Wells. Não, hoje não traz a Joana Wells. Vai trazer um outro nome da nossa literatura portuguesa. E que... aliás, como vai, nós, dos artistas que já passaram aqui, já vimos vários artistas, e eu chamo artistas porque o escritor também é artista, não me refiro apenas à música, mas dos vários artistas que já passaram aqui, a nossa música, a nossa arte, a nossa literatura tem muito a agradecer a estes artistas, a estes senhores de escrita, que disseram em palavras coisas que as imagens não conseguem descrever. Hoje vamos trazer então um poema de Dom Dinis, mais um, este que era conhecido também como o Trovador. E o poema que nós vamos aqui ouvir do Dom Dinis chama-se João Bolo. É verdade, o João Bolo, que é uma personagem, e que, como é lógico, não é? É daquelas, sabem? Daquelas sátiras terríveis. Pois é. É mais uma que fica para a história. Vamos ouvir nesta edição de quarta-feira, dia 6 de março de abril de 2016, na rubrica Poetas, o poema de Dom Dinis, chamado O João Bolo, declamado, como sempre, por quem só o sabe fazer desta maneira, Luís Gaspar. João Bolo anda muito destroçado, e anda triste e faz muito aguisado, pois perdeu quanto tinha ganhado e o que lhe deixou a sua mãe. Um rapaz que era seu criado levou-lhe o cavalo e deixou-lhe a mula. Se ele a mula quisesse levar, a João Bolo e Rocim deixar, não lhe custaria tanto, a meu cuidar, nem também parecer a coisa tão cruel. Mas o rapaz, para lhe fazer pesar, levou-lhe o cavalo e deixou-lhe a mula. Aquele rapaz que lhe o Rocim levou, se lhe levasse a mula que lhe ficou, a João Bolo, como se queixou, não se queixaria andando pela rua. Mas o rapaz, por mal que lhe desejou, levou-lhe o cavalo e deixou-lhe a mula. Poemas de Dom Dinis. Às 13 horas, na sexta, vamos ter... exatamente, Ultrassom, com o nosso amicíssimo e espetacularíssimo... José Libaldo Bezerra, que vai estar connosco então a partir das 13 horas para mais um momento fantástico de comunicação chamado Ultrassom. Vai ser então na sexta às 13 horas. Ele já está preparado para entrar no ativo à 1 hora da tarde, hora de Portugal, às... Que horas aqui no Brasil? 9 da manhã, não é? No Brasil. Mas ele já está preparado e vai então entrar nessa hora para lhe fazer companhia. Para já, temos mais música. Temos mais música. Vamos agora ficar também com música portuguesa. Vou trazer aqui Sónia Cortês. Sónia Cortês, que nos vai trazer... Olha que giro. Desapareceu-me aqui da lista. Sónia Cortês, onde está? Onde está que eu não encontro? Ah, está aqui. Nas Asas de um Sonho. Logo depois vamos ficar com Agir. A música chama-se Make Up. E depois vamos ficar com mais um... Um momento... Eu gosto muito desta música. Chama-se Faz-me Sonhar, de Miquel e Steven. Mas antes dessas duas músicas, vamos ter então este tema de Sónia Cortês, chamado Nas Asas de um Sonho. Nas asas de um sonho, o vento me levou para o teu mundo que me enfeitiçou. Brilho no olhar, tanto amor para dar. Encontrei magia, encontrei paixão, uma energia no meu coração. Tudo é possível, basta acreditar, nunca deixar de sonhar. Nas Thank you.

me miras, sentirte bailar. Bailándome. Adoro cuando me tocas, dulce acariciar. Acariciame. No me imagino un momento lejos de tu amor. Llevo este fuego por dentro, me quemo yo. Contigo quiero ficar, sentir tu cuerpo no mío. Minutos, a culpa não é nossa. Hoje não vai ver Guia dos Astros, por motivos que ultrapassam completamente a Antena Web. Hoje não vai ser então possível exibirmos Guia dos Astros, mas enfim, cá estaremos para agradá-lo da melhor maneira possível. Entretanto, uma informação que vamos avançando aqui. Hoje vamos ter então emissão, mas muito provavelmente vamos ser. Nós na semana passada tivemos vários problemas técnicos e nesta semana provavelmente seremos forçados a uma paragem para ganhar tempo, para que esses problemas técnicos não voltem a acontecer. Foram coisas que nos ultrapassaram, foram coisas que não foram nada aqui. Não foram. Esses problemas técnicos não tiveram nada a ver com a Antena Web, foram externos, mas afetaram a Antena Web. Em princípio, vamos ter que fazer uma nova paragem para garantir que as emissões vão ao ar a tempo, a horas e sem tanto contratempo, como aconteceu há instantes, por exemplo, aqui na Antena Web Internacional, em que a emissão do Tango Podcast não está a sair corretamente. E portanto, bom, agora não sei se está ou não, mas já vamos tentar perceber para todos os efeitos. Efetivamente, bom, temos estas questões onde é que é por resolver. Vamos tentar perceber se conseguiremos ou não que as nossas emissões retomem esta normalidade já a partir da próxima segunda-feira, ou até se conseguimos antes. Vamos tentar que assim aconteça, que antes mesmo seja possível trazermos aos ouvintes as nossas emissões, enfim, como queremos que aconteça. Para já então, tempo de seguirmos com mais música. Vamos, já que não temos aqui a dos astros, vamos seguindo com Índia Martínez, chama-se Vencer al Amor. Logo depois, Bebê Brune com Dimoá. 12 horas 23 minutos. Esta música foi cantada pela cantora Índia Martínez em tempos com colaboração de Paulo Gonzo, mas antes era só ela que cantava esta melodia. Quantas vezes te llamaba sola y triste, pero nunca estabas. Se fue arrugando en un rincón del miedo. Y solo hay una vida, vida, vida por vivir. Camino y camino, pero no levanto el vuelo. Levanto un castillo de ilusiones y sueños con mis manos solas, mi silencio. Matando, me está matando y me duele. Quiero salir, abriré por fin mis alas blancas. Camino en camino, pero no levanto el vuelo. Levanto un castillo sola y triste, pero nunca estaba. Une légère envie de violence quand elle relâche ses bas. Je ne suis plus à vendre Ouna, je ne suis plus comme ça. Des rumeurs adolescentes disent que je ne suis pas à toi et je pense qu'une part de vrai se cache. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi, dis-moi si tu aimes ça, Ouna. Car je suis fou de toi, Ouna, quand tu ne m'appartiens pas. Une violente envie de descendre chante lorsque t'embrasses, je s'égare. Je ferai point d'enfant, tout cela ne m'atteint pas. Des rumeurs adolescentes disent que je me suis pas un homme à femme et rien d'autre qu'un homme à toi. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi. De toi, Una, quand tu ne m'appartiens pas. Tâche les bras, quand je fais sautiller sa frange, ses cris se tirent dans les gras. Revoyeur en redemande, moi je ne veux que Una. De plus belles des plus belles jambes et de la place pour trois. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi. Dis-moi si tu aimes ça. De toi, Una, quand tu ne m'appartiens pas. Doze horas, mais 30 minutos, já está, já se iniciou a pauta musical no Canal 1. Esperamos também que os ouvintes possam apreciar o restante da nossa programação. Às 13 horas, recordo que o nosso colega José Livaldo vai estar para mais um ultrassom aqui na Rádio A Sexta. Nós para já, como ficamos sem a Guia dos Astros, excepcionalmente hoje, como é lógico, estamos mais musicais. E eu quero também a vossa participação. E por isto mesmo, hoje à tarde, então, enfim, não haverá. Aliás, haverá Rádio Alegria, mas será Rádio Alegria. Enfim, um pouco repetindo aquilo que aconteceu esta manhã, embora que já mais aí dentro da sua lógica. Vamos ficar para já com mais música, não é? Vamos ficar para já com dois temas que eu também gosto, não é? E que por isso mesmo partilho consigo. Estou-me a referir desde logo à música de... Agora fugiu-me aqui o... Eu sei que é Zendaya. Agora fugiu-me foi aqui a música. Bom, isto hoje realmente não está nada a correr bem. Aqui está Zendaya com Replay, é a próxima música, e logo depois vamos ficar com Zao Tourner la Page. Quando são 12 horas e 32 minutos. Make it stop. Sounds so good, I just can't sing no more. Turn it down, turn it up. Play you everywhere I go, everywhere I go. Play you everywhere I go. Put you on repeat. Play you everywhere I go, everywhere I go. Play you everywhere I go. Yeah. Yeah.

vue sur ma route, plein de paysages, avec des mots je rends hommage. Volta ouvintes, 12 horas 40 minutos, e já está então confirmado que vamos ter mesmo que fazer uma paragem. Aliás, já nem iremos ter as rapidinhas na brasa. Aliás, sim, vamos ter o último programa que vamos ter nesta, aqui na Rádio Antena Web. São os programas das 13 horas. Depois vamos fazer uma paragem, não de uma semana, mas até à próxima segunda-feira, dia 14, dia 11. Portanto, vamos só fazer esta paragem porque realmente vários foram os contratempos técnicos que nos impediram de depois seguir o curso das coisas. Isto é, que toda a programação esteja, ou praticamente toda, esteja no ar, esteja pronta para ir ao ar na segunda-feira. Assim não aconteceu. Estes pequenos erros tornam tudo muito mais difícil, e para nós isto também é tudo novo, é verdade. Isto também ajuda a que as coisas não corram com tanta fluidez, mas o que é certo é que tudo isto está a impedir normal funcionamento da Antena Web. Bom, enfim, vamos mesmo ter que fazer essa pequena pausa, por muito que nós tenhamos tentado de que assim não fosse, mas infelizmente assim aconteceu. Por isto mesmo, às 13 horas vamos ter as rapidinhas da brasa e depois as emissões em todo o grupo Antena Web terminam, para que então possamos ter tempo para colocar aqui disponíveis já as emissões para a próxima semana e possamos então depois, enfim, termos. Também há aqui uma das nossas produtoras com as quais o sistema mudou devido a alguns problemas de saúde, até com alguma gravidade da minha parte. Também houve muita coisa que ficou por fazer. O que interessa mesmo é que as rádios do Grupo Trevo estarão ativas. Esperamos então que tudo corra pelo melhor. Estarão ativas, como deve ser, a partir apenas da próxima segunda-feira, dia 11 de Abril. Mas para já não temos mesmo como manter o ritmo, porque é realmente insustentável, porque é um contrarrelógio constante, dado que não temos nada preparado. Quando não é isso que acontece, eu posso, por exemplo, estar aqui e estar a tratar de várias emissões, por exemplo, de um programa só. Tenho tempo, tenho margem. Posso estar a preparar, posso estar, imagina, porque há programas que são gravados, não há segredo nenhum, sempre foi assim. Por exemplo, o próprio... Temos aqui um exemplo muito, muito, muito simples, muito concreto. O próprio Happy Nation, por exemplo, eu posso simplesmente gravar um para a semana inteira enquanto estou aqui a fazer a Bom Dia Antena Web, se quiser, não é? Mas não posso. Não posso porque estarei a perder tempo para colocar os programas que vêm antes das 13 ou às 13, depois já nem vou a tempo de... Não é? Então, realmente é uma situação que é complicada. Daí que vamos tratar das coisas desta maneira, para que pelo menos tudo o que tinha que estar segunda-feira esteja, e depois segunda preparar o que falta para terça. Ainda assim, há programas que já estavam aqui agendados e que eles não vão passar em streaming, mas estarão disponíveis para download. Essa informação também será publicada dentro de pouco numa notícia que vamos escrever dentro de instantes. Tempo para finalizar o nosso programa. Bom Dia Antena Web. Vamos ficar para já então com mais... Aliás, vamos ficar com as últimas 4 músicas de hoje. São elas, e por esta ordem, Deluxe com Carly Rae Jepsen, Love Me Like That. Logo depois, Steve Miller Band com Lucky Man. Ainda para ouvir também Reset Your Brain com Salvation. E acabamos esta edição com Roche Voisin Avant de Partir. Ouvintes, foi um gosto estar convosco. Vamos voltar na próxima semana. Eu espero que gostem e, enfim, que tudo corra então já da melhor maneira, porque realmente realmente, enfim, não era aquilo que nós estávamos a esperar, aquilo que nós queríamos. Queríamos chegar pelo menos ao domingo e que tudo estivesse preparado da minha maneira. Assim não aconteceu. Tentamos, mas realmente não foi possível. Bom, assim me despeço de todos os ouvintes. Para todos um forte abraço. Então vamos ficar, como já disse, com a música de The Knox com Carly Rae Jepsen. Love Me Like That. Até para a semana. And it hits me in an instant, crashing through my heart, and I'm blown apart. You don't love me like that. You don't love me like that. I feel the cool winter coming in before the summer rain. I see the sky staring into the blue like it's not gonna end. I've been changed.